como Ezequiel profetizou sobre aquele vale de ossos secos, e aqueles ossos reviveram. Eu quero profetizar na sua vida: tudo que estava morto viverá. O ambiente preparado está, a glória já encheu esse lugar. O Espírito de Deus soprando está aqui. Eu sinto derramar de uma unção enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar. Eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Eu sinto derramar de uma unção enquanto levantamos nossas mãos, enquanto levantamos nossas mãos. Eu tenho uma palavra, não vou me calar. Eu vou profetizar. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Profetizo uma palavra de cura sobre a sua dor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou. Eu declaro que hoje o seu choro se acabou. Assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Profetizo, profetizo, profetizo a bênção do Senhor. Você pode declarar comigo e profetizar a bênção do Senhor. Profetizo um rio de vida no lugar que secou.